Deu no 9 decimal 8, aciona 5074. 5074, posicionamento correto, chama para feedback acionamento. Torre Salvador, muito boa noite, o Chiné 6258, matação externa, baixa travada. Boa noite, 6258, vento 120 graus, cono 09, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Agora pista livre, Chiné. Noite 96, solo 13, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reportante da Juliette. À direita, Alfa, reportante da Juliette no 896. Web 5899, chama agora a torre 118.6. 18.6. 1-1-0, vento 1-1-0, graus com 1-1-9, altímetro no 0-1-5. Riboso na 1-0, Chiné 62, 58. O vento é 120 com 15, confirma? 120 com 11. 120 com 11, obrigado. Nove e meia, táxi via Alfa Juliette, portão número 3. Juliette para o portão 03, com 896. Nove e meia, 258, solo 16, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. Ok, liberando a direita via Alfa, cruzando para Juliette, na sua frequência, acho que na 62. Boa noite, Torre Webjet 5899, passou o stand, baixo trabalho. Boa noite, Webjet 5899, vento 120 graus, cono 09, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. B15, aguardando a liberação de pouso, Webjet 5899. X-ray 1330. Objeto 5899, livre pouso no 10, vento 120 graus com 11 nas. Livre pouso, o objeto 5899. Valor Europa, 084, we are ready to stand ambush. Sure, clear to push on start, call ready for taxi, Europa 084. We call ready for taxi, while 3-4 push and start of bus, 3-4. A 258, mantém posição antes da Juliette, vai aguardar a aeronave que vai sair no táxi. Afirmativa, mantendo a Juliette, o 6258. Jet 5899, solo aos 19, livre direita, táxi nessa frequência, via Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, na frente, 5899. Mantendo essa Juliette, hoje Salvador é o voo 714. 714, prossiga. Autorização para Aracaju. Sou no 714, autorizado Aracaju, nível 230, via Golfo 677. Saída Pucca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5076, coteja. Autorizado 230 para Aracaju, via Golfo 677. Sai da Pucca, Caju, decola da 10, curva esquerda, 19, 8, controle, 5, 0, 7, 5, transporte, Gono 7, não. Protegimento correto, chama para pushback, sonamento. Ah, o Gono 7, tá. Salvador, boa noite, tá, 3226. Cristo para Natal. Pronto para a cópia? Pronto, cópia. Autorizado Natal, nível 370, via Persolu 1-0, saída Puca, transição Zipar. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1-1-9-8, aciona 5-1-0-5, coteja. Autorizado para Natal, nível 370, via Persolu 10. Saída Puca, transição Zipar, primeira curva à esquerda, decolando a 10, controle 19-8, aciona 5-1-0-5, então 3-2-2-6. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Está pronto para pushback acionamento, 3226. Vicente, 3226, aguarde, temos aeronave do setor de trás do pátio, vai sair no táxi, aguarde para o pushback acionamento. Vicente, 3226. Torre Salvador, voo 330. Solo 330, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 99, altímetro 1-0 no 5. Baixo travado, autorizado pouso, voo 330. Taxi, Europa 084, QNH 1015, taxi via India and Alpha, report ready, holding short. Ok, QNH 1015, taxi India and Alpha, we report ready, Europa 084. A aeronave já iniciou o táxi, creio que mais 2, 3 minutos. Após a passagem do tráfego na retaguarda, está autorizado 3226. Negativo, 3226. Temos uma aeronave que já está aguardando há bastante tempo para o ingresso. Aguarde. Boa noite, 3520 da TAM, gente da chave. Boa noite, sem identificação, de Savi até 2000, ajuste no 095 na chegada Mar, então 3520. 095, descendo via até 2000, 3520. Na 6258, após o Aero Europa, táxi via Juliette, 14 da remota. E após o Aero Europa, Juliette, 14 remota, na 6258. O 330, solo aos 27, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, reportar antes da Juliette, você é a frequência, 330. Após a venda Europa 6317, autorizado agora, chama para o táxi. Runway for departure, 084. Europa 084, clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees with 10 knots. Clear for takeoff runway 10, Europa 084. 3226, coordenação com a equipe de solo, após estacionamento do Oceanet na retaguarda, autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Após a passagem do Noivos do Oceanet, autorizado o pushback acionamento, 3226. Salvador, voo 06, prossiga. Informação de chave, está no portão 02, autorização Campina Grande. Sente, está autorizado Campina Grande, via nível 390, via Persolu 10, saída Fuca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5115, proteja. Campina Grande, 390, autorizou 10, saída Fuca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 198, transporte 5115, voo 10606. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Passará para pushback, sonamento. Sono 330, mantém posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Mantém posição antes da Juliette, 330. Sono 994, voo 994, prossiga. Autorização para sente saída prevista Fuca, transição Caju, aguarde cópia. Aguarde cópia, 994. Bom, 174 para o pushback de acionamento, bom. 174, aguarde. Europa 084, airborne 31, call departure 119.8, have a good flight. 119.8, Europa 084, good day. A bordo, 3 horas e 40, Fernando São Luís. 182 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Ele 15, Índia Alfa, reporte ponto de espera. Bahia Control, boa noite, da 0084, escrito. 226, tem estimado para início do táxi. Pronto, a gente pode... 145, Fortaleza, 2 horas e 50. 145 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, colocando a prova no ponto espera, 3226. Prova, ponto espera pronto, 5317. 5317, a linha decola da 10, vento 1110 graus com 9 knots. Decola, Brito. Aguarde no 7 no 4, vamos ingressar a nave da companhia antes. No máximo mais 2 minutos, aguarde. Bom, 330, peço passagem no Airbus da TAM, táxi via Juliette, portão 4. Juliette 04, 330. Nave 94, pronto para a cópia? Com 994, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 51, fundo 1, coteja. Quatro, verifica equipamento, transição muito baixa. A chegada da MAN tá funcional, confirma? É, não entendi. A chegada da MAN, ela encontra-se funcional, tá funcionando? Afirmativo, o TAM 3520. É, eu fiquei curioso porque que o pessoal, quando a gente vem de Brasília, eles mandam a gente voar ajuda. Lamento. Samara, gol no 994. 5317, decolado aos 35, chama controle 19.8, bom voo. 19.8, 5317, boa. Aí, a chegada mão com as outras também. Põe a padronização lá do centro recido da operação deles lá. Ah, tá. Então eles jogam todo mundo pra Mari, chegando em Judas. Tá ok, obrigado. Estimativa, e quem vem da Vitória da Conquista? O de Manaus, como a referida aeronave, joga para a chegada da MAN. Ah, entendi. Obrigado, hein. Nada. Controle, boa noite. A mensagem 46, controle, essa identificação, deixe mantém a 5000, ajuste no 095, aguarde a LS X-Ray. Na web 6746. Vamos 095015. Controle 35317, transfere. 35317, contato, radar na decolagem, saída Momo Alfa, após direto prova. Momo Alfa, após prova, 5317. Linha decola da 10, vento 1110 graus com 9 knots. Delta 3226, linha decola dono zero, vento 1-0 graus com 9 nós. Linha decolagem dono zero, tá? 3226. Então, por favor, ir direto no rumo de Duna. Direto Duna, Índia, litoral. O 3520 estabilizando o LS visual com o campo. Complete LS, torre 1186, então 3520. 186, obrigado, boa noite. Boa noite. Antônio Safador, boa noite, LS 5809. 95809, essa identificação, desse montanha 060, na chegada Mari, aguarde LS X-Ray, o ajuste é 1015 no 015. 060 na Mari, 1015, 4 X-Ray. Sol, 99, 71, chama para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, 9971. Obrigado. 3226, decolado aos 39, chama controle 19.8, bom voo. 98, obrigado, Matias. Para o táxi, o gol 1714, 165, 2 horas e 12, alternando Recife. 101.65 a bordo, altímetro no 015, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, para dar ponto de espera, gol no 7.0. Torre Salvador, boa noite, TEA 3520. Boa noite, TEA 3520, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 1110 graus com 119, altímetro no 015. No 015, está passando externo, baixa travado, livre pouso na 10, 3520. Do procedimento ali. Autoridade 2000, ajuste 10, 15, Índia, Vitor Alfa. Sete quatro meia, desse mantenha 3000. Deixa aberto, 7-4-6. Salvador, gol 1606, portão 02 para curto estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, gol 1606. Salvador, gol 974, espera. Sente visual com a embaixadora nacional. Exato. Após a embaixadora nacional, ali mantém no zero. Após o Airbus, ali mantém. Descarga. 10896 para autorização, chame torre 18, decimal 6. 10896, obrigado. Por Salvador, gol 18, 10, 1896, saída prevista Puca, transição Caju, aguarde cópia. Puca Caju, aguardando cópia, gol 18, 1896. Três, quatro, zero. 3-4-0, 5-3-1-7. Europa 084, climb and maintain flight level 350 and contact now receive central frequency 126.85, if unable 133.65. Level 350, 126.85, unable 133.65.